Jesus, é para ti. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ninguém me impedirá. Ainda existe solução. Jesus Cristo te criou. Não foi pra te ver sofrendo tanto assim. Sabe, isso é fase, vai passar. Mas no barco Jesus com você está. Essa tristeza quer tirar sua alegria. Jesus é o teu salvador, ele te guia. Não tem problemas que ele não vê solução. Jesus te fez amigo pra ser campeão. Tu és filho de Deus, ninguém vai te deter. Teus inimigos podem até te ver no chão. Deus te levanta com o poder. A vida é do Senhor. O mal tem que sair. E quando Deus levanta, não há quem possa impedir. Se o inimigo pensa que te derrubou, que a sua força parece que está no fim, parece que o inferno já se levantou. Tu pensas que o Senhor já esqueceu de ti. É nessa hora que o socorro perto está. E no silêncio Deus conta. A fase vai passar. O vento sopra ao teu lado, mas no barco com você Jesus está. Essa tristeza quer tirar tua alegria. Jesus é o teu salvador, ele te guia. Não tem problema que ele não dê solução. Jesus te fez amigo pra ser campeão. Tu és filho de Deus. Teus inimigos podem até te ver no chão. Deus te levanta com poder. Com a vida do Senhor, o mal tem que sair. E quando Deus levanta, não há quem possa em você. Quando o inimigo pensa que te derrubou, e a sua força parece que está no fim. O socorro perto está. E no silêncio Deus começa a trabalhar. Faz por terra cair, só pra você seguir. Só pra você seguir. Oh yeah. Só pra você. Siga em nome de Jesus. Amém?